Yeah, nice. T566, autorizado o táxi via Índia, Alfa, antes da Delta, 118, decimal 6, 3566. Índia, Alfa, antes da Delta, torre 286, 3566. Solo, tá 3192, aguardando antes da táxi 3 quilo. Mantenha a posição, aguarde para ingresso, 3192. Mantém posição na Alfa, tá 3192. Gol 1697, autorizado ingresso para o portão 10, agilizando na medida do possível no 697. Confirma o portão 10. Portão 10, afirmativo, agilizando. Agilizando para o 10, o gol 1697. E o TAM 3192, autorizado ingressar na Kilo, chame para ingressar no pátio principal. Kilo, pátio 3, chame para o pátio principal. Autorizado ingressar para 3 Kilo, pátio 3, chamará para ingresso pátio principal, TAM 3192. Aos 35, livre pela direita, chama solo 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. DC 20, you establish on air nave. Affirmative. Roger. Compete final 10, contact Salvador Tower 18.6. Listen, approach, 118.6, thank you. Having had a 6320. Eu sei que o Maceió nível 350, frente da condição, das condições da Tango, no portão 5. Aguarde coordenação 924. Solo, trânsito 001 no para o táxi, com sol para o táxi. 8001 no confirmando, está pronto para o táxi? Afirmativo. Boa tarde, TAM 3834, formação Tango, autorização, Fortaleza. 3834, aguarde a coordenação, altímetro 1000, aguarde a informação de altimetria. 3834. Ok, ponto com a Tango, 23, se quiser adiantar, seguindo o Brasil. Sim, a gente aguarde. Aviata. Ainda não, aguarde. Mas escuta, deixa eu usar. Para ingresso no passe 1, nossa, 3192. 3192, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Guardando para ingresso, 3192. 3173. Para o 1. Passe em frente, portão 1, nossa, 3192. Para o Yankee, aguarde, aguarde. Bianca Brasil, 6320, final. Golo 754 decolado aos 37, chão controle 119, decimal 35, bom gol. Não, 35, obrigado, gol 754. Pro check your landing gear, clear to land runway 10, threshold displaced 1200 meters, altimeter setting 1013, wind 160 degrees with 10 knots. We're landing here now. Yeah. Avianca, 6322. 118.6, informe o número de pessoas a bordo, autonomia alternada, 8001. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa, da Delta 86, está com 29 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Natal. Autorizado táxi, antes da Delta 186, TAM 8001. Autorizado táxi, TAM 8001. Três a bordo, altímetro 10 no 3, livre táxi para ingresso no 7. Surra aí nas proximidades do gate 7, fique atento. Desalto 14, 8001. voo no 600? Voo no 600. Pode dizer, tem autorização para na 2? Eu não vou mais trazer. Lucas e Par. Muito obrigado. Salve Azul 4089. Um minutinho só, Azul 4089. O Webjet 6702 autorizado ingresso na Kilo. Ingresso no pátio 3, reporte para o pátio principal 6702. Kilo, pátio 3, reportará para o pátio principal 6702. E o Azul 4089, prossiga. Algum estimado para o prospecto 4089? Agora autorizado no 9, reporte para o táxi 4089. Livre prospecto, portarei táxi 4089. Passaredo 2230, cópia. Para a Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 1-0 com curva à direita, saída Gole e Eval direto. Controle Salvador em 1-1-9-35, torre 1-1-8-6. Acione 5-1-5-4. Curva direita, saída Gole e Eval, controle 1-1-9-35, torre 1-1-8-60, 5-1-5-4 no transponder. Passaredo 2230, cotejamento está correto, chame para acionamento. Chamará, 2230. Bono 924, cópia. Prossiga. Bono 924 para Maceió, autorizado nível 350 pela rota Peruísque 58, decolada 1-0, curva esquerda. Saída Puca, transição Aracaju, controle 11935, torre 1186, acione 5175. 350 aprovado, Peruísque 58. Decolada 10, curva esquerda, Puca Aracaju, 11935, 1186, 5175, transponder, voo 924. 924, cotejamento correto, reporte para acionamento. Estará. São 3834, cópia. Prossiga. 3834, autorizado para Fortaleza, nível 370, pela rota Tesolo 19, decolada 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Frote, controle em 1-1-9-35, torre 1-1-8-6, acione 5171 no 3834. Paciente, autorizado Fortaleza 370, preso do 19, decolada 10 com curva esquerda na Momo Frote, controle 1935, a torre 286, acione 5171 no 3834. Protejamento está correto, chame para acionar 3834. Para. Gente, suba para 1500 pés, vai ingressar no corredor Vera Cruz, reportando através de Paripe. Alfa Vitor Juliette. Em 5-6, presença da corrida da aeronave à frente, ali mantém o 1-0 deslocado. Pode rolar, ali mantém não, 1-0, tanto em 5-6. O 4089 autorizado táxi via Juliette Alfa antes da Delta 118.6 para decolar. 4089. Via Juliette Alfa antes da Delta 118.6. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Webjet 6702. Aguarde a passagem da aeronave da Azul após ingresso para o portão número 8, 6702. Após a aeronave da Azul, ingressa para o número 8, 6702. Voo no 600, cópia. Pronto para cópia, o 600. O no 600 autorizado Natal, nível 370, rota Pesolu 9, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 1-1-9-8, corrijo 1-1-9-35, torre 1-1-8-6, acione 5174 no 600. Autorizado 370 para Natal, via roda do plano de voo, saída Puca Zipar, controle e saída 1935, torre 186, o transponder 5174, gol no 600. Correto, chame para acionamento no 600. Olá, Tan 3234, puxa acionamento no gate 04. 3834, autorizado no 04, chame para o táxi. Para táxi, Tan 3234. Abenhaga, 320, inbound. Roger, 6320, continue your taxi, spread ahead and report to take kilo taxiway. Tan 3173, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, perfil da saída da El. Parou 340 da El de Nero, Tan 3173. 607. Torre Salvador. comandante, boa tarde, T8001, no ponto de espera da 10. 8001, ali mantém a 10 deslocada. Ali mantém a 10, T8001. Letter 2, número 8. Obrigado, boa. Boa. Pushback, Passarela 2230. Passarela 2230, mantém a posição agora. Guardando 2230. Salvador, tá 3566, na Puca, passa 1800 pés. 566, contato radar, suba ao nível 190, saio da PUCA. 190 na PUCA, tá 3566. Azul 4089, irá da passagem da aeronave da Avianca, na sua frente após ingresso na Delta. Na Delta, torre 886. Gente, olhando passagem após ingresso na Delta, torre 886, obrigado. Condor 35489. 5489, Vitória da Conquista, confirme o nível. 1160. 1160, o número 2 para cópia. Informação em curso etango, aguarde. Estimativa dista. Livre de colégio no zero, deslocado até 8001. Essa é 02 da web. Prossiga. Devido à restrição visual, poderia confirmar se já ingressou no portão 08? Afirmo, já calçado. Pede direto. Pode dar a costa da bolagem. Obrigado. Passarei o 2230 autorizado, puxa, sinal, reporte quando o pronto táxi. Reporte sinal quando o pronto para o táxi, 2230 da passarela. Sua decolagem estará autorizada daqui a 2 minutos. Aí, Salvador, muito boa tarde, o Azul 4089, pronto, enquanto espera. Dia, Juliette. 30 Juliette, controle, prossiga. Boa tarde, mantém 1500, cidade Voiceva para Salvador, 0160 acionado. Pessoas a bordo. 02. A gente mantém seus corredores e informe para Interlagos. Gente, Juliette. Se possível, o Tony está pronto de caixa prego. 34, está com 64 a bordo, Teresina, 4,20 de autonomia. Lateral de bom despacho. Sente, vai informar. Controle Salvador, boa tarde, tá 800, né? Tarde 8001, no contato radar na decolagem, suba nível 330. Para o 330, sente, tá 800. Esse ajuste no 0 no 3. 7.013, de alfa, reportará no de alfa, na 3.234. Avenca 6.20, taxi switch ahead to gate 02. Cheguei, Avenca, point. Segue descendo. O Romo 780, informa interceptando a final. Area. Controle, está passando o alto do Juliette, através de Paris, para ingresso no Interlagos. Prezado Interlagos, Vitor Juliette, informe na rotatória. O TAP-38001, pequeno desvio de jeito, ele dá a formação. 3-0, provei 3 horas e 10, eu tô na minha terra na parada. Aguarde o passarido. Vai, vai. 0-1. Gente. A próxima delta, o TAN 3-2-3-4. Salvador, TAN 3-5-6-6, solicito. Siga. Solicito. solicita o nível 150 em vez do 190. 150, está autorizado, TAM 3566. Autorizado nível 150, agradece, TAM 3566. TAM 3566, está autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, 3566, TAM. 8001 no controle? Prossiga, 001. TAM para evitar tráfego da companhia que está agora 12 horas 9 milhas, curva à direita para o 90, o limite é o cruzamento do nível 150. Direita para o 90, limite de cruzamento do nível 0150. É 1? Estou de volta de espaço, mantém 1500. Deixe o Vitor e Juliette, não será possível autorizar a rotatória devido ao tráfego do Alfa Vitor Juliette, que está ingressando agora no Interlagos. Mantém o corredor Vera Cruz e forma para o Interlagos. Passante o Vitor e Juliette. 3173, chame Centro Recife, frequência 1288, ao término 3325. 1288, 3325, 3173, uma boa tarde. Mike para a Biak. E a Juliette, você escuta o negócio, 2 3 0 da Biak. Condições de voar direto Conde, Mike Bravo Yankee. Negativo. Direto Conde, acione transponder 0264, aguarde serviço radar. Planado 0264, Mike Bravo Yankee. Do Ilhéus, 1060 nível, Golf 677 a rota. Decolado no zero, primeira curva direita, CDDL, transição coral. 5176, transponder o controle 1-9 decimal 35. Confirma o transponder 5176, né? Afirmo, 5176. Ok, então está autorizado. Ilhéus, nível 1160, Golf 677 Rogier. Decola pista no zero, curva direita, da El Coral. Transponder 5176, controle na saída 1935. Ao T3M, T3M no cotejamento correto, reposto quando pronto para acionamento e post. Com apenas confirmando, a aeronave que se encontra o Airbus no pátio 3, não é isso? Afirmo, remota 543. Sente, reposto quando pronto para acionamento e post. Passará. Paulo Salvador, Guarana 333. Guarana 333, São Paulo, Congonhas. Confirme o nível. 0. 360 será coordenada. Informação em curso é Tango. A lá de cópia. A chegação é Tango. A saída é a gole? Afirmo. Obrigado. Vitor Gillette, chame torre 1086. Semana 1, 780, só autorizado procedimento pista no zero, informe interceptando final. Manoel transponder, controle 1-9, decimal 35. Agora da conquista no 60, pista no zero, curva direita, gole eval, 5-4 no transponder, 119-35, controle, 35-4-8-9. Cotejamento correto, posição remota, reposte quando pronto. Estimativa no remoto no 4, reportará. Radial 075 a 4 milhas de Salvador, e aqui. Ação 0 o nível. 060 sente. 489, livre de decolar da 10 deslocada, vento 160 graus, são 9 nós. Sente livre de decolar de 4089. Salvador, boa tarde, TAM 3193, sente na informação Tango, passou 190 em descida para 100. SART TAM 3193, a sua identificação está autorizada a chegada bom, se desse mantenha o nível de voo 090. 090, bom, TAM 3193. 780, estabilizar. Desloca a pista, 780, gol. Negativo. Torre 1286. 1286. Salvador, TAM 3193, intenção é RNAV da 10. Tem intenção RNAV, aguarde o TAM 3193. 3193. Golly, Mike Bravianchi. Prossiga, Mike Bravianchi. Nossa intenção agora é manter o 90 e depois, quando atingirmos a proa da chegada à ponte, ou direto à Lagoinha inicialmente, Mike Bravianchi. Gente, Mike Bravianchi informa que ainda não estamos recebendo informações do seu equipamento transponder. Estacionário está intensificando aqui. Estamos cruzando agora o 085, agora aproximadamente 8 milhas de Salvador. 8 milhas cruzando 085, subindo para o 090, correto? Ativo. Informe atingindo o 090. A sua intenção depois é prosseguir para Lagoinhas? Sim, navio para nós fazer uma estar e fazendo um pouso e eu vou de cheque. Gente, vamos autorizar o senhor aproximar, porém, enquanto o seu transponder estiver fora, não será possível voo de cheque, ok? Atingiremos 090, Mike Bravianchi, para poder aprovar Alagoinhas. Positivo, está autorizado a aprovar de Alagoinhas, Mike Bravianchi. Recebemos o modo alfa do seu transponder, porém ainda não o Charlie. Vamos permanecer então no Alfa inicialmente, para ver se ele esquenta aqui e passa para o Charlie depois da Copa. Gente. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 4089. Boa tarde, Azul 4089, suba ao 360 em vigilância. Subindo ao 360, vigilância 4089. Controle de Lima Kilo Zulu, está na ponte dela de descida. Lima Kilo Zulu, desça para o 040. Desce até o 40, Lima Kilo Zulu. Vitorinho de Juliette com o aeródromo na vista. Gente, Vitorinho de Juliette, faça uma espera na longa final da pista no 7. É o número 2 na aproximação para o nosso 7. Tráfico que o precede, Alfa Vitor Gillette, final de 4 milhas. Gente, o Vitor e a Gillette. Tá reduzindo então. Gente. Quatro ali, mantém após o gol. Após o gol ali, mantém o TAM 3834. No Vratax Delta está livre, sem ingresso na Delta. Na Delta, quando pronto, 286, ajuste no 063. Paciente, quando pronto, agora está 286, obrigado. Juliette. Oi, Victor Índia Juliette, boa tarde. Vitor Índia Juliette, ingresso final no 7, aguarde pista livre. Juliette. No 780, solo 57, direito 21, décimo 9. 21, 9. Controle Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, por você? Essa prova a gente subir aqui para o nível 100. 00, autorizado, Mike Bravianchi. Ok. Tchau, tchau. Olá. Afirmo. Bruno 924, autorizado, Juliette Alfa, mantendo minha escuta antes de sair do Delta, ajuste no 03. Juliette Alfa Delta, 0013, 1924. Antes de sair do Delta. Antes da Delta, sim, eu vou 9-2-3-4. Oi, Salvador, boa tarde, passarei 2-2-3-0, pronto na passarela Delta. Passarela da Lima tem após o TAN, chefe. A Lima tem após o TAN, 2-2-3-0 da passarela. Autoriza da presença direto ponto para nós anteciparmos aqui. Posição? Mike da Bianchi, iria Bonf. Com Bonf? Tive a possibilidade de abrir a Bonf? Exato. 89, controle. 4089, prossiga. Lância 1288. 288-4089. 1924, ingresso na Delta, ingresso na Delta, fundo pronto, 286. Ajuste no 0 no 3, bom voo. 9-19-35, bom voo. 3834-0935, abraço, até amanhã. 70-TAN-3193. 070-TAN-3193. 5489 a solo. E aí, tá estimando o pushback mais 5 minutos. Poderia a possibilidade de coordenar com a torre de colagem pista 97, por favor? A gente será coordenado. Obrigado. Lança nível 370, Santo 2234. Logo 3 milhas, o Vitor Índia Juliette, faixa travada. Sumativo Juliette, aguardando pista livre. Sua visão contra o Vitor Juliette? Vem, confirme sua visão com o tráfego à sua frente, agora na curtíssima, não no 7. Ali, Mike Bradiac. Confirme para o Mike Bradiac. Receba a sua altimetria. Vou tentar agora a altimetria. Agora estamos mantendo uma centena para início de descida. Estamos com proa de bom. E desce inicialmente para o nível de voo 080, Mike Bravianchi. 080 com proa de bom, Mike Bravianchi. Estão recebendo 15 milhas de bom. 7. 4, quanto espera da 190. 060, TAN 3193. De uma milha e meia, avistando a aeronave no solo, Vitor Índia Juliette. Nossa, o Vitor Juliette vai liberar a esquerda, guardando o backtrack. Vitor Índia Juliette, o vento 160 com 10, o tráfego vai liberar a pista, está autorizado para o pouso. Gente, Juliette. 7 com a direita, goleirão. Chamaremos. 780 para cima aquilo. Controle TAN 3193. 3193, prossiga. Eu poderia confirmar nosso número para pouso? Só o número 1, não. Gente. Quilo Zulu, controle. Prossiga, controle. Quilo Zulu. Movimento na ação, sequenciamento de tráfego. Inicie curva à direita, proa 250. Desça e mantenha nível 040, falhando comunicações, limite, será radial 280 VOR Salvador. Direita para 250, desce ao 40, limitado para 280 de Salvador, Lima, aqui no Zulu. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230, decolado na sua escuta, galo 9. Passarelo 2230, vigilância, submantenha nível 180. 180, 2230, da passarelo. 393, controle 15 milhas norte, correção 20 milhas norte, mantenha nível 060. Alfa, na Delta, essa matou 18 milhas, voo no 600. Até a Delta na minha escuta, ajuste no 0 no 3, bom voo. Pela nossa escuta, no 0 no 3, obrigado. 29-4. Passando nível 4, correção. Nível 50, descendo para 040, equipamento Charlie 402. Cliente 3193. Bravian, que controle, informe nível. Atingindo 080, Yankee. Cliente. Controle, aquilo Quebec Serra, através de Paris. Quebec Serra, reporte rotatório, aquilo Quebec Serra, mantendo no 1500 pés, altímetro no 0 no 3. No 1500, rotatório, aquilo Quebec Serra. Aí que ele Bravian que deve manter o 080 Salvador. Se mantém a 070 na chegada a bordo. Confirme 070